Por volta das 7 horas, todos os convidados tinham chegado e sido levados ao interior da casa por Fred e George, que os esperavam no fim da estradinha. Hagrid enfatiotou-se para a ocasião com o seu melhor, mas medonho, terno peludo marrom. Embora Lupin sorrisse ao apertar sua mão, Harry achou-o com um ar bastante infeliz. Era muito esquisito. Ao seu lado, Tonks parecia simplesmente radiante. Feliz aniversário, Harry. Ela lhe desejou, abraçando-o com força. 17 anos, hein? Exclamou Hagrid, aceitando um copo de vinho do tamanho de um balde das mãos de Fred. Faz 6 anos que nos conhecemos, Harry. Lembra? Vagamente, respondeu Harry, rindo para o amigo. Você não derrubou a porta de casa, botou um rabo de porco em Duda e disse que eu era bruxo? Esqueci os detalhes, comentou Hagrid com uma gargalhada. Tudo bem, Rony? Hermione? Estamos ótimos, respondeu Hermione. E você, como vai? Nada mal. Andei ocupado. Temos uns unicórnios recém-nascidos. Mostro a vocês quando voltarem. Harry evitou os olhares dos amigos enquanto Hagrid procurava alguma coisa no bolso. Tome aqui. Eu não sabia o que comprar para você, então me lembrei disso. Ele puxou uma bolsinha ligeiramente felpuda com um longo cordão evidentemente concebida para usar ao pescoço. Pele de briba. Esconda alguma coisa aí e ninguém, exceto o dono, pode tirar. São raras essas. Hagrid, obrigado. Não é nada, disse Hagrid com um aceno de mão enorme, como a tampa de uma lata de lixo. E lá está o Calinhos. Sempre gostei dele. Ei, Calinhos! O rapaz se aproximou, passando a mão pesaroso pelo novo corte de cabelos brutalmente curto. Ele era mais baixo do que Rony, mais atarracado e tinha inúmeras queimaduras e arranhões nos braços musculosos. Oi, Hagrid, como vai a vida? Faz tempo que ando pensando em escrever para você. Como vai o Norberto? Norberto? Riu Calinhos. O dragão norueguês de dorso cristado? Agora ele se chama Norberta. Quê? Norberto é uma fêmea? Sim, senhor. Como é possível saber? Perguntou Hermione. São muito mais agressivos, respondeu Calinhos. Ele deu uma olhada por cima do ombro e baixou a voz. Gostaria que o papai chegasse logo. Mamãe está ficando impaciente. Todos olharam para a senhora Weasley. Ela estava tentando conversar com Madame Delacour, mas lançava olhares constantes para o portão. Acho que é melhor começarmos sem o Arthur, anunciou para os convidados no jardim, depois de alguns momentos. Ele deve ter sido retido. Ah! Todos viram ao mesmo tempo. Um rastro de luz cortou o jardim e parou sobre a mesa, onde se transformou em uma doninha prateada, que se ergueu nas patas traseiras e falou com a voz do Sr. Weasley. O ministro da magia está vindo comigo. O patrono se dissolveu no ar, deixando a família de Fleur assombrada, olhando para o lugar em que o bicho desaparecera. Nós não devíamos estar aqui, disse Lupin na mesma hora. Harry, lamento, explicarei outra hora. E agarrando Tonks pelo pulso, levou-a embora. Ao chegarem à cerca, os dois transpuseram e desapareceram. A senhora Weasley demonstrava espanto. O ministro, mas por quê? Não estou entendendo. Não houve, porém, tempo para discutir um assunto. Um segundo depois, o Sr. Weasley apareceu ao portão acompanhado por Rufo Scringeour, instantaneamente reconhecível pela juba grisalha. Os recém-chegados atravessaram o quintal e, com passos firmes, se dirigiram ao jardim e à mesa iluminada pelas lanternas, onde todos aguardavam em silêncio, observando sua aproximação. Quando Scringeour entrou no perímetro iluminado pelas lanternas, Harry constatou que o ministro parecia muito mais velho do que na última vez em que tinham se visto, magro e carrancudo. Desculpem a intrusão, disse Scringeour ao parar diante da mesa, principalmente porque posso ver que estou penetrando em uma festa para a qual não fui convidado. O seu olhar se demorou por um momento no gigantesco pomo de ouro. Muitos anos de vida. Obrigado, disse Harry. Preciso dar uma palavrinha com você em particular, continuou Scringeour, e também com o Sr. Ronald Weasley e a Sra. Hermione Granger. Nós? Exclamou Rony em tom surpreso. Por que nós? Explicarei quando estivermos em um lugar mais reservado. Há na casa um lugar assim? Perguntou o Sr. Weasley. Naturalmente, disse o Sr. Weasley, parecendo nervoso. A sala de visitas, pode usá-la. Mostre-me onde é, disse Scringeour a Rony. Não haverá necessidade de nos acompanhar, Arthur. Harry viu o Sr. Weasley trocar um olhar preocupado com a mulher quando ele, Rony e Hermione se levantaram. Enquanto se dirigiam à sala em silêncio, Harry sabia que os outros dois estavam pensando o mesmo que ele. Scringeour devia, de algum modo, ter descoberto que estavam planejando abandonar Hogwarts. O ministro não falou quando passaram pela cozinha desarrumada e entraram na sala de visitas da toca. Embora o jardim estivesse iluminado por uma luz noturna suave e dourada, já estava escuro ali dentro. Harry apontou a varinha para os lampiões ao entrar e fez-se luz na sala, gasta, mas aconchegante. Scringeour sentou-se na poltrona de molas frouxas que o Sr. Weasley normalmente ocupava, deixando que Harry, Rony e Hermione se apertassem lado a lado no sofá. Uma vez acomodados, o ministro falou. Tenho algumas perguntas a fazer aos três, mas acho que será melhor fazê-las separadamente. Se vocês dois, ele apontou para Harry e Hermione, puderem esperar lá em cima, começarei pelo Ronald. Não vamos a lugar algum, disse Harry, secundado por um vigoroso aceno de cabeça de Hermione. O senhor pode falar com todos juntos ou não falar com nenhum. Scrangeour lançou a Harry um frio olhar de avaliação. O garoto teve a impressão de que o ministro estava refletindo se valeria a pena iniciar as hostilidades tão cedo. Muito bem, então juntos, disse a ele sacudindo os ombros, e pigarreou. Estou aqui, como bem sabem, por causa do testamento de Alvo Dumbledore. Harry, Rony e Hermione se entreolharam. Pelo visto é surpresa. Vocês não sabiam que Dumbledore tinha lhes deixado alguma coisa? Aos três? Perguntou Rony. A mim e Hermione também? A todos. Harry, no entanto, interrompeu-o. Já faz mais de um mês que Dumbledore faleceu. Por que demoraram tanto para nos entregar o que ele nos deixou? Não é óbvio? Exclamou Hermione, antes que Scrangeour pudesse responder. Queriam examinar seja lá o que ele tenha nos deixado. O senhor não tinha o direito de fazer isso. Sua voz tremia levemente. Tinha todo o direito, disse Scrangeour sumariamente. O decreto sobre confisco justificável dá ao ministro o poder de confiscar os bens de um testamento. A lei foi criada para impedir os bruxos das trevas de legarem seus objetos, retorquiu Hermione, e o ministério precisa ter fortes provas de que os bens do falecido são ilegais antes de apreendê-los. O senhor está nos dizendo que julgou que Dumbledore estivesse tentando nos passar objetos malditos? Senhorita Granger, está pretendendo fazer carreira em direito da magia? Não, não estou, retrucou Hermione. Tenho esperança de fazer algum bem no mundo. Rony riu. Os olhos de Scrangeour piscaram em sua direção e tornaram a se desviar quando Harry falou. Então, por que resolveu nos entregar o que nos pertence agora? Não conseguiu pensar em um pretexto para manter os objetos em seu poder? Não. Deve ser porque os 31 dias venceram, respondeu Hermione imediatamente. O ministério não pode reter objetos por prazo superior, a não ser que sejam comprovadamente perigosos, certo? Você diria que era íntimo de Dumbledore, Ronald? Perguntou Scrangeour, ignorando Hermione. Rony pareceu surpreso. Eu? Não. Não muito. Era sempre Harry quem... Rony olhou para os amigos e viu Hermione lhe dando aquele olhar calijar a boca. Mas o estrago já fora feito. Scrangeour fez cara de quem acabara de ouvir exatamente o que tinha esperado e queria ouvir. Avançou na deixa de Rony como uma ave de rapina. Se você não era muito íntimo de Dumbledore, como explica que tenha se lembrado de você no testamento? Ele deixou excepcionalmente pouco a indivíduos. A maior parte dos seus bens, sua biblioteca particular, seus instrumentos mágicos e outros pertences, foram legados a Hogwarts. Por que acha que mereceu destaque? Eu não sei, respondeu Rony. Quando digo que não éramos íntimos, quero dizer, acho que ele gostava de mim. Você está sendo modesto, Rony, interveio Hermione. Dumbledore gostava muito de você, ele te adorava. Isto era exagerar a verdade quase ao ponto de ruptura. Pelo que Harry sabia, Rony e Dumbledore nunca tinham estado a sós. E o contato direto entre o diretor e o aluno fora mínimo. Contudo, Scrangeour não parecia estar escutando. Meteu a mão sobre a capa e puxou uma bolsa de cordões muito maior do que a que Hagrid dera a Harry. Da bolsa tirou um rolo de pergaminho que abriu e leu em voz alta. Últimas vontades de Alvo Percival Wulfric Brian Dumbledore. Sim, aqui está. A Ronald Weasley deixa o meu desiluminador, na esperança de que se lembre de mim quando usá-lo. Scrangeour tirou da bolsa um objeto que Harry já vira. Parecia um isqueiro de prata, mas tinha, sabia ele, o poder de distinguir toda a luz de um lugar e restaurá-la com um simples clique. Scrangeour se inclinou para a frente e passou o desiluminador a Rony, que o recebeu e examinou entre os dedos, com um ar de perplexidade. Isto é um objeto valioso, comentou Scrangeour, observando Rony. Talvez seja único no mundo. Com certeza foi projetado pelo próprio Dumbledore. Por que ele teria legado isso a você? Algo tão raro. Rony sacudiu a cabeça aturdido. Dumbledore deve ter tido milhares de alunos, insistiu Scrangeour. Contudo, os únicos de que se lembrou em seu testamento foram vocês três. Por que será? Que uso ele terá pensado que o senhor daria a esse desiluminador, senhor Weasley? Apagar luzes, suponho, murmurou Rony. Que mais eu poderia fazer com ele? Evidentemente, Scrangeour não teve outras sugestões a dar. Depois de observar Rony com os olhos semicerrados por um momento, voltou sua atenção para o testamento de Dumbledore. Para a senhorita Hermione Granger, deixo o meu exemplar de Os Contos de Beedle, o Bardo, na esperança de que ela o ache divertido e instrutivo. Scrangeour? Apanhou então na bolsa um livrinho que parecia tão antigo quanto o Segredos das Artes Mais Tenebrosas. A encadernação estava manchada e descascando em alguns pontos. Hermione recebeu-o do ministro em silêncio, segurou o livro no colo e contemplou-o. Harry viu que o título estava escrito em runas. Nunca tinha aprendido a lê-las. Enquanto ele observava, uma lágrima caiu sobre os símbolos gravados em relevo. Por que acha que Dumbledore lhe deixou esse livro, senhorita Granger? Perguntou Scrimgeour. Ele sabia que eu gostava de ler, respondeu a garota com a voz empastada, enxugando os olhos nas mangas da roupa. Mas por que esse livro em especial? Não sei. Deve ter pensado que eu gostaria de lê-lo. Alguma vez discutiu códigos ou outros meios de transmitir mensagens secretas com Dumbledore? Não, nunca, disse Hermione, ainda enxugando as lágrimas na manga. E se o Ministério não encontrou nenhum código secreto nesse livro em 31 dias, duvido que eu vá encontrar. A garota engoliu um soluço. Os três estavam sentados tão espremidos que Rony teve dificuldade em puxar o braço e passá-lo pelos ombros de Hermione. Scrimgeour tornou a consultar o testamento. A Harry Potter, leu ele, e as entranhas do garoto se contraíram com repentina excitação. Deixo o pomo de ouro que ele capturou em seu primeiro jogo de quadribol em Hogwarts para lembrar-lhe as recompensas da perseverança e da competência. Quando Scrimgeour tirou a bolinha de ouro do tamanho de uma noz, suas asas de prata esvoaçaram levemente, e Harry não pôde deixar de sentir um definitivo anticlímax. — Por que Dumbledore lhe deixou este pomo? — perguntou Scrimgeour. — Não faço a menor ideia, respondeu Harry. — Pelas razões que o senhor acabou de ler, suponho, para me lembrar o que se pode obter quando se persevera e o que mais seja. — Então você acha que é apenas uma lembrança simbólica? — Suponho que sim, que mais poderia ser? Sou eu quem faz as perguntas, disse Scrimgeour, puxando sua cadeira mais para perto do sofá. A noite caía lá fora e a tenda, vista da janela, se levava fantasmagoricamente branca acima da cerca. Reparei que o seu bolo de aniversário tem a forma de um pomo de ouro, disse o ministro. Por quê? Hermione riu ironicamente. Ah, não pode ser uma alusão ao fato de Harry ser um grande apanhador. Isso seria óbvio demais. Deve haver uma mensagem secreta de Dumbledore escondida no glacê. Não acho que haja nada escondido no glacê, retrucou o Scrimgeour. Mas um pomo seria um esconderijo muito bom para um pequeno objeto. A senhorita certamente sabe por quê. Harry sacudiu os ombros. Hermione, no entanto, respondeu ao ministro. Ocorreu-lhe que responder as perguntas com acerto era um hábito tão arraigado que a amiga não conseguia controlar o impulso. Porque os pomos guardam na memória o toque humano. Quê? Exclamaram Harry e Rony juntos. Os dois consideravam os conhecimentos de Hermione em quadribol insignificantes. Correto, disse o ministro. Um pomo não é tocado pela pele humana nua antes de ser liberado, nem mesmo por seu fabricante que usa luvas. Ele carrega um encantamento mediante o qual é capaz de identificar o primeiro ser humano que o segurou, no caso de uma captura disputada, por exemplo. Este pomo, disse ele, erguendo a minúscula bola, se lembrará do seu toque, Potter. Ocorre-me que Dumbledore, que possui uma prodigiosa competência em magia, apesar dos defeitos que porventura tivesse, talvez tenha enfeitiçado o pomo para que só se abra ao seu toque. O coração de Harry batia com mais força. Tinha certeza de que Scrimgeour acertara. Como poderia evitar receber o pomo com as mãos nuas diante do ministro? Você não responde. Talvez já saiba o que o pomo contém, não? Não, respondeu Harry, ainda pensando como poderia fingir que tocava o pomo sem realmente fazer isso. Se ele ao menos soubesse legilimência, soubesse de verdade e pudesse ler a mente de Hermione, praticamente dava para ouvir as engrenagens do cérebro dela trabalhando ao seu lado. Pegue, disse Scrimgeour calmamente. Harry encarou os olhos amarelos do ministro e entendeu que não lhe restava opção senão obedecer. Estendeu a mão e Scrimgeour tornara a se inclinar para a frente e depositou o pomo na palma da mão de Harry, lenta e deliberadamente. Nada aconteceu. Quando os dedos de Harry se fecharam em torno do pombo, suas asinhas cansadas esvoaçaram e se imobilizaram. Scrimgeour, Rony e Hermione continuaram a olhar ansiosos para a bola, agora parcialmente oculta, como se esperassem que pudesse sofrer alguma transformação. Essa foi dramática, comentou Harry descontraído. Rony e Hermione riram juntos. Então terminamos, não? Perguntou Hermione, tentando se erguer do sofá apertado. Ainda não, respondeu Scrimgeour, que agora parecia mal-humorado. Dumbledore lhe deixou outra herança, Potter. Qual? Perguntou ele, sua agitação se renovando. Dessa vez, Scrimgeour não se deu ao trabalho de ler o testamento. A espada de Godric Gryffindor,